Yeah, yeah. Víctor. Yo. Cuba es el lugar donde nací, me crié. Desde allí soñé y mi juventud pasé, donde comencé a reflexionar la vida. Gracias por la educación y por enseñarme a pensar. Gracias por enseñarme que la vida es sacrificio y que hay muchas personas que tienen el descaro como oficio, que se esconden en falsas ideologías y sus barrigas nunca estuvieron vacías. Gracias por mi puro, el alimento no faltó, y mi puro estudio muchos haceres pero no llegó a ganar lo suficiente para llegar al trabajo decentemente, porque el transporte estaba deprimente. Como muchas cosas que ni quiero mencionar, y a pesar de todo nunca te dejé de amar. 18 plantas a la mar, San Pedro y Esterán, esos lugares nunca me abandonarán. Gracias por todo, Rosalía y Inesita, los consejos que me dieron en mi corazón habitan. Ya pasaron 8 años sin poder ir verlas, la distancia dificulta pero no quiero perderlas. Ya viajé por este mundo pero no olvidé quién soy, y orgullo de mi cultura y de mi color. Desafíos me esperan, pues sea lo que sea, caminé por las trincheras y sobreviví en la arena. Representando o Brasil de uma forma natural. Praia, futebol, samba, carnaval. Mulheres bonitas, loiras, mulatas, quiosques lotados, cerveja gelada. Brasileiro gosta de festa, curtição. Vai de janeiro a dezembro, não falta opção. Lá em Salvador, carnaval em fevereiro. Vamos pro Recife dançar um pouco de frevo. Acordo cedo no reggae do Maranhão, decola até o sul e toma um chimarrão. Vai ficando bom, eu paro no Ceará, conheço Fortaleza, depois vou pro Pará. Calypso, a dança do momento, não é isso que procuro, então eu sigo de jumento até a Paraíba, tem uns amigos lá. Um salve pra Curitiba, tamo junto, Paraná. Sigo a minha vida aqui e vou curtindo. Paro em Natal e vejo que tudo é lindo. Rio de Janeiro, cartão postal brasileira. Violência, contamina nossos guetos. Café do bom, você encontra em São Paulo. Políticos, como a cena de assalto. A Amazônia, o pulmão do mundo inteiro, tá se acabando por causa do dinheiro. Moni Lemos é quem é brutalidade lírica. Eu represento as minhas raízes nesta junção cultural. Angolos campeões de África. No basquetebol temos petróleo, diamante e outras belezas naturais. A mídia só passa o que é ruim, o que é de bom nunca aparece. A nossa ilha de Luanda, coisa mais linda, onde o ambiente te aquece e te arrefece. Depois da guerra civil, concentração total, o PIB sempre a subir. As quedas de Calandulo, nosso Mussulo, sempre a vacalhar. Um imbondeiro em grande a representar. Meu povo é feliz e batalhador, com um belo sotaque. Toyota Corolla, lá vira bike. É só carrão, angolano é doidão. Sofre embora da ilusão. Por cima de motos, damas de bunda grande fazem-me recordar as correntezas do Rio Dandos, quiçanges, batuques e marimbas. Temos de tudo um pouco. Temos kuduri, o sema, governadores. Em cidades, em sanzalas, temos sobas. Temos coisas boas e também muitas ruins. Sexta-feira, dia do homem. Cair na noite, curtir e dançar. Se esquecer dos objetivos, a finalidade é se divertir, esquecer a família por minutos. Parece que temos políticos com espírito candongueiro. Estão nem aí pelo povo, primeiro é o seu dinheiro. Este é o país da palanca negra, do Pacto da Independência, que foi privatizado porque a consciência não deixou cumprir a regra. Eu falo a verdade, é um triângulo racional de Angola, Cuba e Brasil. A união resultou num mambo tridimensional. São três mentes com espaço de um terabyte. O uso deste som será como o da internet. Façam de nós o vosso campo de pesquisa, navegando nas nossas mentes que são boas por natureza. Mexemos nesta cena melhor do que ninguém. Juntamos três culturas para levar o hip hop mais além. Mais além, mais além, mais além, mais além.